que é belo e tem perdão do meu verbo, do meu mundo, sempre mar, braço de tudo que é forte, imenso céu em mim, do meu verso, do começo, sempre mar, da palavra, do que se desfaz, da voz daqui de onde me vejo, e muito sou do que pareço, sempre mar. Do meu deserto faço, da chuva que agora eu sou, sempre mar, da pressa do que desconheço, das horas antes e depois, diante do que hoje sei, sempre mar, de outros caminhos, outros sonhos, das casas onde vou viver. Sopra, eu obedeço, sempre mais.